Vou te fazer mulher. Aí tu senta na porta.

tocou sonhos com você. Isso faz doer, nem imagino o quanto quero ver você. Sei que não posso me apaixonar, nem demonstrar o meu amor. Fingi que o nosso amor nunca aconteceu. Isso me confunde, amor. Doce nega pra você, vai nega pro nosso amor. Ou não valeu pra você. Eu vou te agarrar, eu vou te agarrar, dá mole, que eu vou te agarrar, dá mole, é, que eu vou te agarrar. Som. Dia de semana é tempo pra tu vir dançar besteira. Pega a visão, fim de semana é safadeza. Aproveita que a mamadeira tá cheia. Aproveita que a mamadeira tá cheia. Trouxou na zona norte a capanal pra tropa inteira. Aproveita que a mamadeira tá cheia. Aproveita que a mamadeira tá cheia. O bonde junto na máxima, o fim. Pensou besteira, o meu bate é envolvido. Falou, falou, que a capanal pra boca inteira. Aproveita que a mamadeira tá cheia. Aproveita que a mamadeira tá cheia. Aproveita que a mamadeira tá cheia. Deixa ela pensar que o moleque ele é bobinho. Deixa ela pensar que o moleque ele é bobinho. Toda mulher gosta de putaria, se ela não faz, ela imagina. Eu vou baixo, por cima, sentando na minha. Toda mulher gosta de putaria, se ela não faz, ela imagina. Eu vou baixo, por cima, sentando na minha. O DJ que inova e cria tendências no Pará. DJ Nando, do estúdio super eletrizante. Alex Produções, Alex Produções. Na vida o som voltou, é o poderoso Ruby.